meu querido e amado Brasil. Estamos chegando para mais um Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Eu sou Fabrício Brandão e estou cheio de amor e muito tesão para ficar junto com você em 2 horas que vai ser inesquecível. Os flashbacks que marcaram épocas, marcaram corações, estão aqui para fazer do seu romance uma trilha sonora muito, muito gostosa. Vamos juntos amar? Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Obrigado a você pela companhia tão gostosa. Participe com a gente através do nosso site ouvintecentral.com. Aumente o volume e já sabe, tem que amar loucamente até o dia raiar. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. You tell me why there is sadness in your eyes. I don't want to say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one to set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. The feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know you will never satisfy. No matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. The feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know is a move. Don't know which way to go.

Encontro Central. Night, I see the coming of the sun. Story now, my love. no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Are all I have to take your heart away. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Daqui a pouco tem Recado do Coração. Não saia daí. Encontro Central, mais música, mais emoção. O sucesso que bate forte no seu coração está de volta. E agora está na hora do recadinho do coração. São os recados do coração, as lindas mensagens de amor. E você participa mandando o seu no ouvintecentral.com. Cantinho da carta, Encontro Central. Recadinho apaixonado do Lindomar da Paraíba para Joyce. Durante toda a minha vida, te amo nos seus gestos, te amo no seu sorriso, te amo na sua voz, te amo no que você é, te amarei em tudo, no ar que respiramos, no alvorecer da tarde, no crepúsculo da noite. Você mora dentro de mim, te amo. Recadinho da Fabiana do Maranhão para o Paulo. Quando digo que te amo, não digo por força do hábito. Eu falo isto para te lembrar que você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Por isso, eu te amo. Recadinho do Glênio de São Paulo para Marta. Você se torna mais especial porque sabe mais do que ninguém transformar pequenos instantes em grandes e inesquecíveis momentos. Te deixo um beijo muito carinhoso hoje. Afinal, neste dia em que nada tem de especial, estou te mandando esta mensagem para dizer apenas: estou pensando em você. Encontro Central. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central. Such a heart, such Encontro Central. I'm real, I'll let you down.

you smile, it lightens up my night. Your smile takes all the fight out of me. Moonlight, I thought I hear you crying, it robs me of my pride. There's nothing I can hide from moonlight eyes. I got no control, you just wrong me like the sea. Oh, I'll soon be out of touch. You lose that innocence that caused so much. And moonlight eyes, you find your pain. You say that I'm all wrong. There'll always be a place where you belong. And I got no, you just wrong me like the sea. Oh, moonlight, tell your sweet lies only to me, only to me. Moonlight, you're easy on my soul. Moonlight, you are the reason, the meaning in the world, the words to every song. Into your night, oh moonlight, I got no control, you just run. Another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. As mais gostosas para você ouvir e relaxar do lado de quem você tanto ama. O Encontro Central está de volta daqui a pouco. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Um beijo muito carinhoso a todos vocês que estão na sintonia do nosso Encontro Central. E agora tá chegando mais recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho da Lourdes do Paraná para o Leandro. Ao seu lado, descobri que entre o sonho e a realidade existe um espaço chamado felicidade. E para que a minha felicidade se torne realidade, preciso estar ao seu lado. Recadinho da Maristela para o Rui de Sergipe. O tempo pode apagar a lembrança de um corpo ou de um rosto, mas nunca os das pessoas, como você que souberam fazer de um pequeno instante um grande momento. Recadinho da Clarice para o Pablo da Bahia. Te amo com todas as letras, palavras e pronúncias, em todas as línguas e sotaques, em todos os sentidos e jeitos, com todas as circunstâncias e motivos. Simplesmente te amo. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Some people close their eyes. Some people Coração batendo mais forte. Encontro Central. Thank you. On my own, once I O coração batendo mais forte. Encontro Central.